gente está aguardando cópia. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, decolado aos 4-5, segundo controle, frequência 1-2-0-8. Oscar Mike Yankee, passando para o controle. No 1-5-5-6, decolado aos 4-5, controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, obrigado. Bem, decolagem pista no 7, curva direita, corredor axé. Transponder 0162, controle Salvador 1-2-0-8. 5-6, contato radar na decolagem, suba via Serra da Alfa para o nível 360. 7, autoriza o voo para a frente. Transponder 0162. Faz 2000 direto lenta, gol 1-5-5-6. Controle Salvador, Oscar Mike Yankee. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee. Prossiga... Por um mil pés, corredor axé. Prosseguindo mil pés, corredor axé, Oscar Mike Yankee. Oscar Golf Kilo autorizado até o Pátio 3. Gente número 2. Juliette, taxi approved, report on taxiway papá. Golf, Romeu Golf Vitor, cópia. Romeu Golf Vitor autorizado, Terra November, India Charlie, via rota do plano de voo. Nível 100, saída Momo, após DCT conforme rota, primeira curva à esquerda após decolagem. Transponder 5563, controle Salvador 120-8. Destino e nível, eu não ouvi o cotejamento. E a frequência do controle é 1-2-0-8. Brasil 4082, informação Kilo. Correto, chame pronto para o novo acionamento no Pátio 3. Lá o Salvador é o 3-7-5-0. Prossiga. Número 2, aguarde. Oscar Golf Kilo, cópia. Autorizado para Serra November Tango Romeu, via rota do plano de voo, nível inicial 100. Saída Momo após DCT conforme, primeira curva à esquerda após decolagem. Transponder 5557, controle Salvador 120-8. Correto, chame pronto. Você. Tan 3745, cópia. Autorizado para Serra Bravo, Serra Papá, via Pêsulo 10, Cobave, Pêsulo 16. Cosmo, DCT Confins, DCT Chomod. Já tô aqui. Eu peso 3-0 até em Tite. Nível 360. Saída da Eule da Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5003, controle Salvador, 120-8. Correto, chame pronto, portão 3. Sim, Papa Romeo, Papa Vitor Juliet, this is approved to enter on runway 17. Taxi via left side and report on crash over on runway 17, right to the call. Do you prefer runway 17 or runway 10? 10. Okay, Sapruz cross runway 1735. Well, cross runway 1736. Pode voar na Pro do Serra Vitor 366. Meia, desce e mantenha 2510. 2500, Serra Vitor 366, TAN 3436. Afirmativo, TAN 3436. Controle Salvador, bom dia, é o Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, bom dia. Serviço de informação de voo alerta. Mantenha o 095, reporte 40 milhas de Salvador. Reportará a 4. Controle Salvador, o Oscar Mike Yankee, antes, corredor Bonfim. A gente mantém o corredor Bonfim a 1.000 pés, reportando o Paripe, o Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, manda pra mim, reportar o Paripe. Controle Salvador, bom dia, é o gol 1962, informação quilo. Gol 1962. Desça via chegada Mari para o nível de voo 060, o altímetro 1095. Via Mari, 1095, desce 060. É possível voar o Sierra Vitor 368 com 962? Mantenha a chegada Mari, após ETAP será autorizado o Sierra Vitor 366. Mantenha a chegada Mari, voo 1962. Ok, mantenha a Mari, 1962, desce 66. A 3436, tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.000 pés, é um Serra Kilo 76, evoluindo nos corredores, não interferirá no seu procedimento. Gente, tá 3436. Azul 4082, inicie redução 2009. 2009, 403. Centro Recife, 1251, alterna 288. O 1556, copiou? Here to enter, April 1, still holding point from the 110 via Taxi India. Stop for Visa Juliet. Para evitar formações, desse mantenha o 070, o controle desconhece tráfego no setor, e reporte 40 milhas. O 2766 confirmando a solicitação, o 070 aproa o nível. Após etapa, voo Serra Vitor 366 para o RNAV Cristino 0. Desça e mantenha 3.500 pés. Voltímetro 1.015. Ok, com 1.015 e 3.500 pés. Após etapa, Serra Vitor 366. controle, ou chamar para o aprovo com o novo sendo 1-7-0. Panamá 356, dessa via, chegada a Mari, para o nível de voo 070, o altímetro 0-1-5. Via Mari 070, 6356. RNAV está 3436. 3436, completo o procedimento, chamando torre 118-95. 1895. Controle Oscar Mike Yankee, Paris. Gente, voo e CEASA, o Papá Romeu Oscar Mike Yankee, mantendo no meu pé. Oscar Mike Yankee, voará CEASA, mantendo no meu pé. Salvador, confirma a frequência do centro para o voo 1556. Tá 3895, portão 9, autorizado, chame táxi. Autorizado, vai chamar, então 3895. Primeiríssimo zero. Sim, 1251, 1288, ainda 1260. Bem, será que foi drenado? Obrigado. 510, RNAV pista 10, autorizado, reporte passando o serviço a 366. Afirmativo, 2500, 2015, autorizado a RNAV da ADEC. 3436, vai passar o Serra Vida 372. Tem, te informe o seu chamado de pouso. Oscar Mike Yankee, chame Torre Salvador, frequência 1-8-3-9-5. Oscar Mike Yankee, passando para a torre. 1-5-1-0, chamado de coordenações, copiado, Juliette Oceco. Serviço radar encerrado. Chame o Centro Recife para o serviço de informações de alerta em 1-2-6-8-5. Alternando 1-2-5-4-5. Torre da CEASA, autoriza longa final para 1-7, o Oscar Maquiante. Está autorizado, ingressar final 1-7, reportar curta final, Oscar Maquiante. Oscar Maquiante, reportar ingressar curta final da 1-7. 18-95. 3895, escuta? Siga. A gente já coordenou duas vezes com a Infraero, o que foi nos repassado é que a sua companhia está sem funcionários para fazer a remoção do finger. Então eu peço que aguarde que eles estão tentando solucionar o problema. Certo. Na proa do fixo Aman para a chegada Aman, aguarde autorização para o RNAV pista 10, força aérea 2733. Vê se mantenha o 050. O contato já está estabelecido agora. Exato, Juliette Golf. O Juliette Golf é o controle. Pergunta, Juliette Golf, vai fazer uma TGL em Serra Luís de Delta Lima, vai reportar para a revertida. Vou fugir da escola. Controle Azul 4082, pista vista estabilizada. Gente, Azul 4082, chame Torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 95, obrigado. Salvador, Oscar Mike Yankee na curta final do 1-7. Bisque Kilo Zulu, declarado autorizada, pista 1-7, vento 120 graus, 10 nós. Gente, forma o meu Oscar Mike Yankee, que forma o tráfego alinhado na cabeceira 17, já está com decolagem autorizada. Aguarde somente pista livre, cabeceira livre. Gente, visual aguardando a privada. Bom dia, Azul 4082, a final do RNAV da BEM. 4082, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização do QS. Oscar Mike Yankee está autorizado o pouso. Na cabeceira 197, o vento no 20 graus, 12 nós, Oscar Maquianque. Oscar Maquianque, autorizado, por favor. 3436, no solo 00, direito, 121, décima 9. 319. Sequência 129, decimal 45. 7, 19, 62. Boa, chave, você não faz 3, 4 bordas para a cena. Sob controle, frequência 120.8. 20.8 quilos, volume. Linha 356, desse mantenha 4.000 pés, altímetro 1015. 4.000, 1015, 6356. Controle aqui, cordial, bom dia, Papa Tendo Esquerdo, volume. Ativa azul 4010, livre pouso 90. Controle Salvador. Prossiga. Decolado, atenção, ascensão para o 2500, na, passando-se pela 245 de Salvador, se autorizado, céu. Se mantenha um no meu pé, aguarde para voar direto Cairu, o Whisky Cruz. Acione código 0162. Solo 0162, atingindo a matéria 1000, tá? Oscar Mike Anki, considere solo 02, parte 4, frequência livre. Whisky Kilo Zulu, informo que não recebo modo Alfa, nem modo Charlie. 3 horas e 5, aterrando o Salvador. Oscar Kilo, autorizado até a saída do Pátio 3, aguarde novas instruções. Até a saída do 3, aguarde. Para o Tracio Tan 3895-220-351 Galeão. Tan 3895, aguarde instruções de táxi. Aguarde. Seguida, ativou o prossiga. Juliette Golf, mantendo a linha do litoral, prossiga ao farol da barra, aguardando para efetuar o cruzamento da final da pista 1-0. Temos tráfego, dois tráfegos para pouso, o Golf e Juliette Golf. Poderia coordenar a travessia entre Sombra e Duna, 500 pés, sem perceber com os tráfegos? Sombra e Duna, afirmativo, efetue cruzamento, mantendo 500 pés, o Golf e Juliette Golf. Positivo, controle. Vai manter 500 pés entre o marcador e Dona. Vai informar o final para o LC. 2109. Bom dia, Azul 4082, Visual 10. Azul 4082, Alfa Chamento da Juliette. Alfa Chamento da Juliette. Oscar Golf Kilo, autorizado, seguiu na frente até o ponto de espera, ponto de espera torre 1895, que é legal na 095. Tan 3895, táxi autorizado até o ponto de espera da pista na 0, via parte 1 Ninja, ponto de espera torre 1895, que é legal na 095. Espera 1895, 3895. Confirme. Zero, reporte aéreo pronto. Oscar decolado de Serra Novembro do Luiz, confirme? Gente, prossiga com a referência de slide, reporte caixa prego. 3745, mantém posição. Mantendo 3.500 pés. Airborne, that's 06, now Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8, yo, Papa Victor Julian. Não sei se estão prosseguindo com o seu voo, não, comandante. Eu preciso que ingresse voa do farol da Barra, corredor Bonfim, até Paripe, ingressando no Interlagos, confirme. Sua posição no momento. Zero mantém a posição, aguarde ingresso. Ok, vou manter a posição 4010. Sinal de pouso em Caru. Corre gol 962, bom dia. Bom dia, no 962, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Pedra. Força Aérea 2733, desça para 2 mil pés e chame final Salvador, frequência 129 decimal 400. Transponder 0127, controle Salvador 120 decimal 8. Salvatango Romeu, Golf Vito, decolada 08, chamei o controle, frequência 120, décima 8. 208, Romeu, BV. 65, confirme a altitude do solicitado. Afirmo, 01. Obrigado. Canal 6213, autorizado para Serra Bravo, Golf Lima, via Pernambuco 857 até Morso, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Irume, primeira curva à direita. Transponder 5014, controle Salvador no 20 decimal 8. Gente, decolada 13, desculpa, decolada 10, com a primeira curva à direita. Saída da El 360, da El, Leda, Irume. Segue para Galeão via Ampli 98, segue até Monte. Controle 120.8, acionado 5014, Oxané 6213. Correto, chame pronto, portão 8. Gravando pronto. 33 ao controle. Na fita prossiga. Chame final, Salvador, frequência 129.45. 129.45. Salvador, passar o meu papado de LED. Papá Romeu, Papá Vitor Juliette, contato radar na decolagem. Suba via saída coral para o nível 100. Gente, mantém a posição, tráfego 209, chave 72. Correto, chame pronto, portão 2, boa noite, 64. Pressando na terminal agora, 40 milhas, Cinto Norte, Ciente, Romeu, Vitor Hotel, reporte 20 milhas. Se Juliette, golpe, eu compro. Golf Juliette, Golf, já está visual com Serra Índia, Eco Índia. Gente, frequência livre. Tá, confirme para o Golf? Frequência está livre. Golf Juliette. Pode ser claro. Chama 356, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 089. Livre pouso 1-0 ou chamado 6356. Papa Romeu? Serra Azul, leve livre sonar, chame táxi. Hoje, o chão vai decolar. Eu acho que é só no código 0135. Batango, Kilo Romeo, Oscar, acione o código 0135. 0135, Kilo Romeo. Suba e mantenha 100. 100, senhor. Nossa radial seria 317. Vamos ver o que eu perdi. Direto direção, subindo uma centena, Romeu, vou pedir. C3745, após Airbus na curta, ele era manter a pista no zero. Manter no zero, tá? 3, 7, 2. Controle, solicita a mudança de regra, o Romeu Gopivic. Solicita o vídeo de voo 1205. O estimado de pouso será 1-5-1-5, Romeu Gopivic. Falou no 1, libera direito, 219. 1-5. E 10 graus à direita, senhor, para evitar a armação. 4082, Juliette, portão 01. Juliette. Voo no 962, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, voo 962. Falou, chanel 6356, vibrado. Chanel 6356, autorizado táxi Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 6356. 745, decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 30 graus, 099. Deve decolagem no 0, pistão 3746. Oscar, com quilo autorizado na área e manter a pista no zero. Bom dia, tá 3, tá próximo à espera da vez. 395, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém. Salvador, Forte 733 na final R-Nave 1-0. Forte 733, ciente, agora de pista livre. Vai dar pista livre, 733. Ao 089, chame fora do solo para o uísque, só para informação, tráfego no final da pista no zero. Acima do solo. Desce, controle Salvador, 120, decimal 8. 083745. Salvador, está 3745, passa mil pés, cabe. Está 3745. Contato radar na decolagem. Suba via saída da Elpa no nível 360. Via 360, tá 3-7-4-5. Sim, Sérgio Leco, fala do solo, zona 5, avalia transferência. sacanagem. Pode alinhar na 10? Eco, controle de Salvador 208. 208, Eco. Cruzeiro 2733, ponto autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 099. Livre pouso para o Força Aérea 2733. Força 395, mantém a posição. Mantém. 1864, autorizado, puxa por ataque. Será 864. Confirma. Confirma intenções? Intenção seja Ilha de Maré e regresso para Terra 90, Terra 90. Trolleu, muito boa tarde, Platão Rocha Golfo Tiro. Sentido sobre o voo de Ilha de Maré, o Terra Zulu Eco. Pede reporte 20 milhas. Reportará na parte sobre o voo? Vai te dar 2 anos no local de sobrevoo, tem a Zulu Eco. Tá traigo. Batam Guacha Golf Kilo, contato radar na decolagem. Suba para o nível. Hoje, suba para 3 mil pés na saída Momo. 3 mil na Momo, Guacha Golf Kilo. Controle, acima, Ramel, acima, MDA, descida. Oscar, confirme. Lá na IDA, descida. Desça para o 1510, altímetro 1015. Prossiga corredor Veracruz após Interlagos. Batia, 1500, Veracruz Interlagos, quilo abraço. Afirmo, tô 395. Posso ali uma linha, 395. Passado, Romeu Trocelos, alguma possibilidade de voar direto ao Adotório? Hotel Controle. Rotatória da Ceasa, afirmativo. Reporte de asa descida. Hotel. No 1500 pés, altímetro número 015, Romeu Vitor Hotel. Com 1500 para 1500, vai para o hotel. Cortesa 733, Paulo Zuno 7, libera a esquerda no hotel, estacionário de frequência. Esquerda hotel, já está sendo livre, 76. Decolagem autorizada, pista 10, vento 1, 0 grau, 089. Decolagem autorizada, tá 389. Golf Kilo, livre ascensão, ao nível 1, 00. Golf Kilo, cliente gravou, ascensão a centena. Valeu, boa noite, 64, 0 a bordo, 23 para a casa, para a. Boa noite, 64, autorizado táxi Angel, ponte espera dando 02, 198, estou 95, negar 10 no 5, fila para o B90. O... confirma o final da mensagem, como é que é verdade? O BB confirma novamente. O 150. Gente. Para o final da Negativo, mantenha Aripe, é o número 2, Kilo Romeo Oscar. Salvador 0195, decolou 09, controle Salvador 08. Salvador, boa tarde, da 3895. Da 3895, contato radar na decolagem, suba via Cedael para nível 340. Adael 340, autoriza pro de Leda, ao Mótima. Após 2000 pés, está autorizado direto Leda. Após 2000 Leda, 3895. Confirme por quanto tempo? Obrigado. Totalmente visual com a Una 7, Romeu, Vitor Hotel. Oi, Vitor Hotel, ciente, prossiga. Aguardando transferência de comunicações. Aguarda, Vitor Hotel. Viva Morte, Val 3745. Solicite agora ao centro Recife em 1251, alternando 128 decimal 8. 51, obrigado, Vitor Hotel. Olá, Pato, Charlie Mike Romeu. Bom dia, confio o Pato que se encontra, Mr. Com. Vitor Hotel, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. 1395, grato, outro lado. Papatango Romeu, Vitor Hotel. Papatango Romeu, Vitor Hotel, boa tarde, final 97 autorizado. Confirma autorizado, final 97? Afirmo, final 97 autorizado. É esse, Vitor Hotel. Boa noite, 64, decolou os 23, controle de Salvador, 1208. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. 64. O 1864, contato radar na decolagem, suba via saída Pulga para o nível 350. Via para o 350, 864. Controle, vou passar agora com o filho, só de 5 graus à direita para levar a formação por 10 milhas. 5 graus à direita por 10 milhas, gente, Papatango Oscar, Golf Kilo, após desvio direto de arma do Papatango Romeu. Kilo, grave. Gente, o Romeu Watt comprou do CEASA, aguarde transferência de comunicações. Tá, obrigado. Ah, Tango Romeu Golf Vitor, controle? Livro 40 milhas, a terminal Salvador. Para o serviço de informação de voo alerta, chega agora ao centro Recife 12685, alterna 12545. 12685, 2545, Romeu. Ótica, visual com o campo. Meu lado, eu vou autorizado, puxa e boa tarde. Gente, portaram com o para o táxi, né? 629. Direto final, pista no 7. Direto final, no 7, seu Lambrado. Autoriza, autoriza 3895, máximo. Aguarde de coordenação com o centro do município, tá 3895. Ah, agradeço. Ou até algum ponto mais à frente, né? Obrigado. Serra do Leste, prossiga. E ainda sem identificação nada, prossiga 500 pés para a Serra Índia, é possível. Meu Vitor, aqui é no Salas 25, Apache 5. Serra Novembro, Serra Novembro. Sim. Aeronave já na final da pista no 7. O Romeu Oscar foi autorizado pista no 7, vento no 00 graus ou no 09. Ele vem pausando 7, se lembrar. Via chegada Mari para o nível 050. Via chegada Mari 050, autoriza voar Serra Victor 366. Pressionamento, chame táxi. Chama na táxi, espera mais. Voar a Serra Victor 366. Ok, eu matei, está o voo 162. Cruzão 40, Serra 3295. Ativo, solicite módulo agora ao centro Recife em 125 décima 1, alternando 28 décima 8, tá 3295. Uma boa tarde, obrigado. Agora para o táxi. Agora. Quilo, meu Oscar, fala os 2-1, agiliza a direita, papá, para ter essa linha de satanás. Senhor Hotel, autorizado, até a base. Autorizado, até a base, vamos ver o hotel, grato. 1864, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 64, copiou? Confirme que chamou no 864? Afirmativo, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2085, 2545. Controle, o Serra do Leco, visual para arrimar. Gente, Serra do Eco. Tome torre, 1 noite, 1995. 1 noite, 95. é o Papa Romeu Sierra Azul Eco. Prossiga, direto em Rimar? Direto em Rimar, Eco. Chame no solo controlado, vindo de Salvador, 1900 graus, 109, Sierra Azul Eco. Chame no solo controlado, é. 3804, boa tarde. Prossiga, desça via chegada Mari para o nível de voo 060. 060, via Mari, 3204. Papá Romeu, papá Vitor Juliette. Outra vez de coral, o serviço será terminado, mantenha 100. Chame o controle Léo, frequência 120, décima 1. 7, tá vindo, após direto. Nível 360, saída APO 1, eleva após. Primeira curva direita, responda 5032. Provo Brasília, nível 360, aviso Luna 7 Apino. Perfil da Arbor 1, transição eleva com curva direita, 5032 o transponder. Reporta, puxa. Gente. Romeu, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Tá, decolagem no 7, vai. Torre, Salvador, boa tarde, 6213, ponto 010, pronto. Chama 6213, autorizada, Lery, manter, pistão no 0. Tá no solo? Solo 33, frequência livre. Charlie Michael Romeu, decolou 32, controle Salvador 208. 208, Charlie Michael Romeu. O transponder é 0263, Charlie Michael Romeu. 0263, Charlie Michael Romeu. Liga, parte 5, parte 3. Autorizado, papá, cruzamento no 7, Quebec, Mike Lima, na Lima 219. É o meu? Afirmativo. Charlie Mike Romeu, mantenha-se em constante voz na saída coral, está autorizado 085 direto. Está presente, autorizado 085 direto, Léo? Só confirmando se está em voo visual ou instrumento? Visual. O meu confirme, tá em regra de voo visual ou regra de voo instrumento? Visual, conforme o plano. Certo, está autorizado direto Ilhéus 085, Charlie Michael Romeu. Autorizado direto Ilhéus, subida para o 085, Charlie Michael Romeu. Controle, eu vou passando Oscar Golf Kilo em condições visuais, propõe cancelamento, salve sintonia 1905. O Golf Kilo modificado 1-4-3. 5, prossiga para o nível 105 e confirme seu estimado de pouso. 1520. 1520, copiado. 1162, está autorizado a final do RNAVE, desça para 25003 com ajuste no 095, informe estabilizado. Após o ITAP foi para o Serra Vitor 366. Também, após o ITAP 366, autorizado a RNAVE, chama estabilizado no 62. Papá Romeu, papá Vitor Juliette, ao controle. Papá Romeu, papá Vitor Juliette, controle Salvador. Estamos em Ilhéus agora, na frequência 1201, tem um serviço alerta encerrado. Estão passando em Eco meu Bravo. Só um minuto, mano, foi o que os Luke chamou anteriormente? Wolf confirma qual o seu doutor errou em uma rima. Meia zero, confirma? Irmão. Grato. Mão, autorizado. 500 pés sobre o solo. Cabrosqui, litoral sul. Lindo litoral sul. Controle a pé no 20 decimal 8. 0133. Black Bravo Delta, autorizado o cruzamento Pato 1 para o Pato 3. Número 3 para a Confidente Bravo Delta, meu Golfo. Sente, para a decolagem, matou em 1.9.5, tá, meu Golfo. Meu Bravo, Caro Lourenço, confirma o Pato 5, conta o bicho da cola. Tá no Pato 3, com a bola, com a bola. Pato 3, Caro Lourenço, autorizado, em aqui o meu Bravo, 1 no meu pés, corredor axé, primeira curva à direita, após decolagem, dá 1 no 0. Aciona 0, 1, 3, 2. Em aqui meu Bravo, decolando Pato 3, comprou a sul. Vai por a Matia Pio, que é corredor a chefe, com a bordo, código 0132 do Ianco do Bravo. Reporta pro táxi, Ianco do Bravo. Matia, 2 metros, passar Serra Bravo, informe Fox, rota do plano de voo. Decola a pista no 0, curva esquerda, saída lotar, nível 090. Transponder 5026. Controle, Charlie Michael, eu estou chamando o terminal aos 1500 e ao pouso 1535. Charlie Michael, meu. 1500 terminal e pouso 1535, copiado. Sou 1162, completa a final do procedimento e chama a Torre Salvador 118 decimal 95. 95, obrigado. Salvador, mandei 1162, agora 4 milhas do 372. Voo 1162, pouso autorizado pista 10, vento 130 graus, 109, que é legal no 095. Autorizado pouso 10, voo 1162. Bravo do Pat 3, o Tonato está pronto para o táxi. Meu Bravo, autorizado táxi. E aí, de ponte para dono 0, torre 1, 8, 1, 9, 5, legal 9, 0, 1, 5. Torre Salvador, é o Papatão e Eca, meu Bravo, no Pat 3, acionado, só para o táxi. Meu Bravo, esse é meu secretário, reporte pronto. Já pronto, acionado, senhor. Yankee, Romeu Bravo, tá pronto a decolagem? Pronto a decolagem, centralizando a presente, comprou a Sul, senhor. Gente, sem interferência com a pista 1-0, decola do pátio 3 pro Sul, chama pro cruzamento do eixo 3-5. Bravo. Vento 1-2-0 graus, 1-2-1. Bravo. Hotel Romeu Golf, fracionamento? Bravo, pra decolagem. Gente, Hotel Romeu Golf, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. Chame fora do solo, negativo cruzamento da pista 1-7-5-4. Chame só fora do solo. Decole e aguarde para o cruzamento do campo. Aguarda para o cruzamento do campo, para uma volta. Golfe já está fora do sol, desloca o campo e corre a nave na final, vai aguardar o setor. Então, o meu golfe ciente, mantém a final da pista no 7 aguardando. Vai manter a final do ano 7. 4-2, cruze o eixo de decolagem da pista no 7 e aguarde a transferência. Bravo. Obrigado. Foi a primária 1251. 1251288, obrigado. Vem que o meu Bravo, chama em controle Salvador, 120-8. 208, Bravo. Hotel Romeu Golf, cruzamento autorizado sobre a pista 1-7. Cruzamento sobre a 1-7, Hotel Romeu Golf. Vem aqui o meu Bravo, mantenha-se com as visuais, 1.000 pés no corredor Axé, informe no farol da barra. Farol da barra, Bravo. Acabou. Avisou com mesmo. Dado no RNA, avisou com a 10, o 3204. 3204, chame a 2, Salvador, 118-95, e tem um bom posto. Obrigado, bom trabalho, tá, 3204. 162, fala os 44, libera direito 219. 3219, 162. Salvador, 3204, boa tarde. 3 meses para o CRV 372. 3204, continue a pressionação, guarde pista livre. Certo. Se Alfa é porta de Juliette. Alfa é porta de Juliette, 1162.